tua lei, não saio daqui, às margens do teu rio prosperarei. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. O Deus do impossível está nesse lugar. Vamos cantar juntos. O meu Deus é o Deus do Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus que liberta encarcerados das prisões, mas da estéril mãe de filhos e de lá. Yeah. Gospel Hits. Seus sonhos vontade já encheu. Minha vontade já encheu. Minha vontade já encheu. Lançamento aqui com exclusividade no Gospel Hits, a nova do Fernandinho, Teus Sonhos. Lançamento também com Jesus Cutry, Glory Come Down. E Aline Barros, Deus do Impossível, ao vivo. Essa música que está no CD de comemoração dos seus 20 anos de carreira, né? Parabéns para Aline Barros, que tem um ministério muito sério por esse Brasil. Fique ligado aí, o Gospel Hits está apenas começando. E agora nossas boas-vindas aos novos parceiros que retransmitirão o nosso programa aos seus ouvintes. Há sempre com você o Web Rádio na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, direção do Léo Flávio Barros. A Paraíso Web Gospel na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, direção do Tim e do Daniel Tavares. A Nova FM Web Rádio na cidade de Caxias, no Maranhão, direção do Garotinho. Boas-vindas também à Conexão FM 101,5 MHz em Araçatuba, São Paulo. É a direção do Matheus Costa. Sejam todos bem-vindos de verdade à paz do Senhor. Com esses parceiros, temos ao total em nossa rede 166 emissoras de rádio Web Rádio. Que venham mais, né? Pois todos recebem o nosso programa toda semana gratuitamente. Bom, acesse o nosso site e conheça esses parceiros e todos os conteúdos para abençoar a sua vida. www.redegospelhits.com.br. Se você quiser, pode deixar o seu recado lá em nossa página no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Antena Web é uma rádio para todos os momentos. Assim, queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave: joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa, às segundas e quintas, da 1 às 2 e meia da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. E está rolando aqui na sua rádio o Gospel Hits, um universo gospel com muitos louvores para te abençoar aí do outro lado. No final do programa tem a mensagem bíblica. Quero mandar aqui, deixa eu ver, um alôzão abençoado lá para Meire Cássia, né? Ela que é da cidade de Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. É isso mesmo, Meire Cássia. Qualquer coisinha, dá um puxão de orelha lá no Facebook, tá bom? Quem fez isso também e recebe o nosso carinho é a Daniele Ribeiro, que não mencionou aí a sua localização, a sua cidade, o seu país, enfim. Mas mesmo assim, recebe o nosso carinho e o nosso alô. E tem mais aqui. A paz do Senhor, a Edenilza Souza, lá em Feira de Santana, na Bahia. Tudo bem, minha irmã Edenilza? Obrigado pela sintonia. Agora quem nos abençoa com um lindo louvor, aumente o volume aí, esse louvor é muito bom de se ouvir e você vai ser impactado. André Brum, abraça-me! Gospel Hits. Jesus, yeah.

Todo-Poderoso. Eu tenho uma aliança que é maior do que eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Tenho uma aliança que é maior do que eu. Tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar. Você precisa decidir.

Gospel Hits. Thank you. louvor internacional também passando por aqui, agitando e fechando a nossa grade musical, né? A nossa parte musical. Daily Rose, God is Smiling. Essa música foi gravada aqui no Brasil, lá em Brasília, só não lembro o ano. E teve antes o Ministério Morada do Sol, Dono do Meu Coração. Gostou, né? Pois é, eu também gostei muito. Fui abençoado de uma forma muito grandiosa. E você também, claro. É o Gospel Hits que rola pra você aqui na sua rádio. Eu quero deixar aqui, né, o meu último recado. Quem quiser pode acessar o nosso site, deixar o seu recado lá, fazer a sua participação. www.redegospelhits.com.br. Pode também curtir a nossa página no Facebook, o nosso fanpage. É só pesquisar lá na barrinha por Rede Gospel Hits. Não esqueça de mandar o seu alô, deixar o seu recado, o seu alô para sua galera abençoada, para o seu ministério, para a sua igreja, enfim. Coloque também a cidade em que mora e o país em que você mora. Afinal, Gospel Hits também está lá no exterior. Um beijão para Portugal, Espanha, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, enfim, países como esses que estão lá na página de recados do nosso site. Um beijão para você, fique na paz do Rei Jesus. Vamos agora então com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. A bênção da renovação. Há um renovo em sua vida. Depois da poda, a erva ceifada precisa de cada gota de orvalho que descer dos céus para ter restauração, ter força e vigor. Por isso, não despreze tudo aquilo que você viveu ou tem vivido. Cada dia é uma demonstração da misericórdia, da bondade e da fidelidade do nosso Deus. Por isso, não despreze o dia das pequenas coisas. Cada acontecimento, cada palavra, cada gesto tem a sua importância neste tempo de restauração. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Seja a alegria ou a dor, a fartura ou a necessidade, a presença ou a ausência, tudo tem o seu valor. De tudo isso, Deus extrairá graça para a sua restauração. Não temas, porque a raiz foi preservada e dará impulso ao seu crescimento mais uma vez. Jó experimentou momentos de riqueza e abundância, chegou à pobreza extrema e miséria absoluta e tornou a superabundância e a excelência. Não desista jamais, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Jó 14, versos 7 ao 9. Sinta o cheiro das águas. Elas estão banhando neste momento a terra ressequida e cansada pelo sofrimento, pela dor e pelo trabalho árduo deste tratamento. Embora doloroso, ele será necessário. Novos rebentos surgirão para substituir os ramos que foram arrancados e as bênçãos perfumarão o seu viver. Prepare-se para este tempo de crescimento, florescimento e frutificação. Você nem se lembrará das coisas velhas e passadas, porque a alegria deste novo ciclo preencherá o seu coração. Deus falou comigo e falou com você também. A paz do Senhor e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.